Quem está com expectativa alta para a palavra de hoje à noite? Quem está com a expectativa alta para a palavra de hoje à noite? Eu estou, sabe? Porque Deus gerou essa palavra no meu coração, eu já estou meio sem voz, porque eu gritei um monte hoje lá de manhã. Mas, assim, para mim essa palavra é uma daquelas palavras que giram chaves dentro do coração da gente e na vida espiritual da gente. Então, eu vou pedir que você ore por mim. Vou pedir que você feche seus olhos e ore por mim e peça a Deus, Deus, alinha meu coração com o que o Senhor quer fazer. Fala com Jesus. Senhor, alinha meu coração com aquilo que o Senhor quer realizar nessa noite. Alinha meu coração com o que o Senhor quer realizar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Deus, o Senhor sabe a palavra que o Senhor me deu, o Senhor sabe do meu coração. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, entregar cada detalhe daquilo que o Senhor me confiou ao coração da tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa notícia para você é que, além do YouTube, a partir de agora, a partir dessa semana, você vai poder acompanhar as mensagens de domingo à noite e os podcasts também no Spotify. Então, você que usa Spotify, é só procurar lá a Catedral Metodista de Petrópolis, e aí você pode ouvir, né, mais fácil, né, consome menos internet. Então, procura lá a Catedral Metodista de Petrópolis, né, no Spotify, e você vai começar a ter os áudios lá. Já tem alguns áudios lá, né, já tem alguns áudios da Conferência Kairos, de alguns podcasts, mas agora vai ser uma coisa contínua, as mensagens de domingo, e o podcast vai estar lá disponível no Spotify. Tá bom? Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 28. Êxodo, capítulo 28. Eu quero falar hoje é a última mensagem da série Força e Coragem. Eu quero falar hoje sobre ser fortalecido numa posição. Nós estamos, como nós vimos agora há pouco, nós estamos sujeitos a situações mais diversas da nossa vida. Nós estamos sujeitos a tribulações, a tentações, a problemas, a angústias. E em nenhum lugar na Bíblia diz que nós não passaríamos por essas coisas, porque nós somos gente. Nós somos gente, e gente passa por essas coisas. Gente enfrenta tribulações, gente tem momentos de tristeza, gente passa por sofrimento. Mas há uma posição que eu e você podemos tomar diante de Deus e no reino de Deus que nos fortalece. Há uma posição que nós fomos separados para ela, que nós somos chamados para ela, que muda toda a nossa vida. Força e coragem, que Deus disse para Josué lá atrás, na primeira ministração da série, que nós falamos, seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu vou te levantar para liderar o meu povo, tem a ver com isso, mas vai além disso. Tem a ver com um chamado sacerdotal que Deus fez para cada um de nós. Então, eu quero te desafiar hoje a realmente abrir o seu coração e pensar em qual a posição que você ocupa no reino de Deus. Que lugar, qual é a posição que você tem tomado diante da presença do Senhor? Você se coloca diante de Deus como aquele que come das migalhas, como aquele que depende de, sabe, da atenção de Deus, porque você não se sente da mesa, você não se sente da família, ou você já está se percebendo como alguém que pode sentar à mesa com o Senhor? Você já entendeu o chamado sacerdotal que o Senhor tem para a sua vida? É sobre isso que nós vamos conversar. Êxodo, capítulo 28. Abre a sua Bíblia, por favor. Êxodo 28, versículo 1. Diz assim, Deus falando a Moisés, chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas. E também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais eu dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Meu Deus, fala o nosso coração nessa noite. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. É interessante perceber que Deus está aqui levando o povo do Egito para a Terra Prometida. E o povo já tinha Moisés como um líder, como uma referência, como alguém que os representava diante do Senhor e que representava o Senhor diante deles. Aliás, o povo se sentiu confortável com essa posição. A gente viu e já falou disso aqui, que o povo ficava confortável de olhar da sua tenda o que Deus fazia na tenda de Moisés. Mas é interessante que nunca foi propósito de Deus separar uma pessoa só. Nunca foi propósito de Deus agir através de uma pessoa só. Sempre foi o plano de Deus de que todas as pessoas que fazem parte do reino, da família de Deus, fossem usadas por Ele, no sentido de se sentirem conectadas a Ele, não usada no sentido de objeto, mas que fossem canal do agir dEle, que se sentissem conectadas com Ele, alinhadas com Ele, que se percebessem como parte fundamental no processo. É interessante que a gente vive numa sociedade que está cada vez mais conectada, mas que, ao mesmo tempo, cada dia mais, transforma essas conexões nas mais rasas possíveis. Transforma essas conexões nas mais superficiais, nas mais irrelevantes possíveis. Cada dia mais, no meio de uma conexão absurda que nós temos, a gente consegue se conectar em tempo real com uma pessoa que está lá do outro lado do planeta, mas as conexões de vida, de pertença, de papel, de lugar, estão cada dia mais escassas. Parece que há um rolo compressor, uma pressão que nos empurra para um lugar de plateia, que nos empurra para um lugar de apenas assistir, e cada vez mais nós vamos ficando alheios ao que realmente é a nossa tarefa, o nosso chamado. E, infelizmente, isso muitas vezes afeta e chega na vida da igreja. A gente se contenta em ter sido salvo pelo Senhor e não entende que a salvação é só o primeiro passo. É só a porta. É uma porta maravilhosa, porque ninguém entra se não for pela porta. É uma porta maravilhosa, mas há um caminho, há um propósito, há um chamado de Deus para a nossa vida. E Deus mostra isso lá no Êxodo, chamando Arão e dizendo para Moisés assim: separe Arão como sacerdote. E quando Deus está fazendo isso, Deus está dando um recado claro que Ele queria, como eu disse, estender o agir dEle para mais pessoas. E aí, quando Ele vai fazer, eu estou lendo o livro de Êxodo na minha devocional, Deus cria todo um enredo, Deus cria todo um simbolismo profético que nós hoje sabemos que naquele momento era apenas sombra do que haveria de vir. Porque a gente vai ver lá na frente que Arão acaba tropeçando, mas Deus preserva o sacerdócio. A gente vai descobrir que o sacerdócio pleno se realiza em Jesus Cristo. Mas vamos entrar e tentar entender um pouquinho o que acontece com Arão. Tem uma imagem aí, Fabinho, que eu mandei para você, só para a gente, talvez o pessoal de casa vai perder a visão de mim um pouquinho, mas não vai perder muita coisa, né? Mas dá uma olhada nessa imagem, né? O sacerdote era chamado, tinha alguns simbolismos na sua roupa. A primeira coisa, pode voltar com a imagem para cá, Fabinho, por favor. A primeira coisa é que na sua cabeça tinha um turbante e na testa estava escrito consagrado ao Senhor. Pode voltar para mim. Estava escrito consagrado ao Senhor. Todo mundo devia saber que aquele homem tinha sido separado, consagrado ao Senhor. Era a primeira coisa. Todos os sacerdotes eram vistos como alguém que tinham sido separados. Ou seja, havia um diferencial na vida deles. Eles foram destacados da sua geração para que, de alguma maneira, eles fossem representantes de Deus na terra e representantes do povo diante de Deus. Consagrado, um turbante e aqui escrito consagrado. Além disso, eles levavam um peitoral. Pode colocar lá a foto de novo, por favor, Fabinho. No peitoral tinha duas pedras aqui nos ombros. Duas pedras nos ombros, como vocês podem ver, e nessas pedras estavam escritos os nomes das tribos de Israel, do povo de Israel, dos líderes de Israel. E no coração, em cima do coração, também tinham pedras. E cada pedra dessa tinha o nome de um povo, de uma tribo. E além disso, tinham duas pedras, que eram Urim e Turim, que eram as pedras para tomadas de decisão. A gente vai ouvir a Bíblia falar dos discípulos lançando sorte. Mas não era lançar sorte como jogo de azar. Era lançar sorte no sentido de que, através daquela situação, Deus se revelava e Deus falava. Ou seja, o povo carregava nos ombros, o sacerdote, carregava na cabeça um turbante que dizia assim, consagrado ao Senhor. Nos ombros e no coração, pedras que levavam o nome do povo, para que todas as vezes que ele estivesse diante da presença do Senhor, ele levasse na presença do Senhor o nome do povo de Deus, as tribos do povo de Deus, ou seja, havia um encargo sobre os sacerdotes. Além disso, o texto vai dizer que eles tinham que usar uma roupa de baixo, não é? Literalmente para cobrir a nudez, para que eles não estivessem despidos diante do altar. Ou seja, e a gente vai entender isso daqui um pouco, então o sacerdote não podia chegar de qualquer maneira, não podia estar com as partes íntimas aparecendo diante do altar, porque eles usavam também um manto sacerdotal. E no manto sacerdotal, que era uma vestidura, que era algo que os diferenciava do povo, na ponta tinha, coloca lá para mim, por favor, tinha sinos e romãs. Os sinos representavam, era uma forma de dizer que ele estava vivo. Porque se ele tivesse entrado lá em pecado, sem fazer confissão de pecado, diante da presença do Senhor, ele podia morrer. Então, enquanto tivesse barulho, era sinal que o sacerdote estava vivo. E as romãs, nas franjas do seu manto, falavam de prosperidade e plenitude. E aí a gente percebe que há todo um simbolismo em torno disso. Quer dizer, Deus estava levantando, no meio de gente pecadora, Arão, irmão de Moisés, para se colocar como sacerdote. A gente sabe que, ao longo da história, Arão acabou negligenciando o sacerdócio. Os filhos de Arão acabaram negligenciando o sacerdócio. Deus levantou outros sacerdotes. Mas eu queria que você fosse comigo lá para Hebreus, capítulo 5. Deus levanta um novo sacerdócio. Hebreus, capítulo 5. Acompanha comigo lá. Deixa eu localizar aqui na minha Bíblia. Hebreus, capítulo 5. Diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios para os seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo. Fala comigo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Ou seja, ninguém pode se fazer sacerdote. Só Deus pode constituir. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. E em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, era tão importante para Deus que fosse levantada uma geração sacerdotal, que mesmo antes de Jesus, tendo havido uma sucessão de sacerdotes que em alguns momentos se perderam e desonraram a vestidura que eles receberam, em Jesus Cristo, Deus levanta um sacerdócio perfeito. Você pode dizer isso comigo? Em Jesus Cristo, Deus levanta um sacerdócio perfeito. Você crê nisso ou não? E será por quê? Será por quê que Deus tem essa preocupação? A Bíblia diz que no batismo, você se lembra que Jesus está indo lá para o batismo e ele chega para o batismo de João e João fala assim: de maneira nenhuma, o Senhor é que vai me batizar. E Jesus disse assim: João, para com isso. Ele conhecia João, eles eram parentes, né? Para com isso, me batiza, porque é para que se cumpra a Escritura. Porque o batismo de João era batismo de arrependimento. E João diz assim, está tudo errado, o senhor não precisa de arrepender. Eu que tenho que me arrepender. Jesus diz, é para mostrar aliança. É para que se cumpra as escrituras. Quando Jesus se submete e ele é batizado, de repente uma voz vem do céu e diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. E o livro de Hebreus está dizendo que Jesus se tornou sacerdote para sempre. Jesus se tornou sacerdote para sempre. E aí, se a gente olha para trás, se eu pego essa linha do tempo e olho para trás, eu digo assim, bom, Deus está restaurando o sacerdócio. Deus está corrigindo o sacerdócio. Porque os filhos de Arão erraram. Não é? A gente vai lembrar lá de Eli, o sacerdote, que Deus precisa de novo descontinuar o sacerdócio, lembra? E Deus teve que fazer isso algumas vezes na história, porque os homens que foram levantados como sacerdotes não perceberam a força e a riqueza que estava sendo liberada sobre a vida deles. Então, se eu olho para trás, eu digo assim, Jesus restaurou o sacerdócio. Mas eu queria te convidar a ir comigo agora para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5 também. Abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 5. Fala com o teu irmão assim, a gente vai chegar lá. Fala com ele assim, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5. Então, vamos comigo. Eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com sete selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Vamos só voltar aqui um pouquinho. O que é que está acontecendo aqui? O apóstolo João está na ilha de Patmos, desolado, angustiado, porque ele tinha sido levado para lá, tentaram matá-lo e não conseguiram. E a tradição diz que ele foi colocado num tacho de óleo quente e não morreu, não se queimou. A tradição diz isso. E aí, então, pegam ele e levam ele para a ilha de Patmos, isolam ele do seu rebanho. E no capítulo 4, ele está lá esperando, sei lá, o que, que ele vai fazer numa ilha. E Deus diz para ele assim, sobe para cá, João, que eu vou te mostrar algumas coisas. E nessa de sobe para cá, Deus começa a mostrar as coisas para João. E ele começa a ver alguém que tem um livro na sua mão. Um livro com sete selos. Um livro que representa a história de toda a humanidade. Um livro que representa a história do povo de Deus. A história da humanidade. E as pessoas começam a perguntar, quem é digno de abrir o livro? Será que tem alguém que pode abrir o livro? E não aparecia ninguém que era digno de abrir o livro. E João, que já estava numa situação angustiante, cheia de aflição, ele começa a chorar. Porque ele diz, meu Deus, quem vai cuidar da nossa história? Você já deve ter olhado para a sua história e se dado com esse dado de perplexidade que você se sente impotente diante da sua história. Você se sente incapaz de mudar a sua história. Essa era a realidade de João. Ele estava preso numa ilha. A graça de Deus o livrou da morte, de uma morte trágica. Você imagina o que é ser queimado em óleo quente. E Deus o livrou, não permitiu que ele fosse queimado, mas ele não pode ficar junto do seu rebanho. E quando ele, Deus chama ele para ver a realidade dos céus, nos céus não tem ninguém que possa abrir o livro. Não tem ninguém que possa conter. E aí, o versículo 5, você pode acompanhar comigo o versículo 5. Então, um dos anciãos me disse, você pode imaginar uma figura de cabeça branca, né? Disse assim, não chore. Você pode falar com teu irmão, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Eu vou repetir. Então, um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, aleluia, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres, e chifre aqui no Apocalipse fala de poder. Sete chifres significava que ele tinha todo o poder. Todo o poder estava nas suas mãos. E sete olhos, ou seja, ele era capaz de ver todas as coisas. O seu olhar abrangia toda a realidade. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados à terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Sabe aquela história que não cabia na mão de ninguém? Aquela história que ninguém podia pegar. O Cordeiro de Deus pega na mão e diz assim: me dá aqui que eu dou conta dessa história. Aquela história que ninguém achava, não achava ninguém digno de resolver, o Cordeiro pega na mão. Fala para o teu irmão assim: aquela história que você não pode resolver, cabe na mão do Cordeiro. A história mais impossível da sua vida é menor do que a mão do Cordeiro. Acho que você não ouviu, não. Eu vou ler de novo, porque a Bíblia é melhor do que eu. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro. Ele parecia ter estado morto, mas ele está vivo para a glória de Deus. No centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes, pelos anciões, e ele tinha sete chifres, sete olhos, que são sete espíritos enviados por toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro na mão direita daquele que está sentado no trono. A história da sua vida já estava na mão daquele que está sentado no trono. Já estava na mão daquele que está sentado no trono. E ele entrega nas mãos do Cordeiro, que pode todas as coisas. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa. Tocavam. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que eram as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Estavam procurando alguém que pudesse pegar o livro. Estava procurando alguém que fosse maior do que a história. Estava procurando alguém que pudesse dar resposta à história. A história que estava sem resposta já estava nas mãos do Senhor que estava sentado no trono. E aí, quando o Senhor entrega na mão do Cordeiro, os seres viventes, os anciãos, que representam todos os ídolos do povo de Deus, eles chegam com adoração, porque você sempre precisa chegar diante do Cordeiro com adoração. Numa mão eles traziam a harpa, na mão eles traziam a adoração, e na outra eles traziam um copo cheio das orações dos santos, cheio das orações do povo de Deus, que clamavam: intervém na nossa história. E aí eles começaram a cantar um cântico novo. Antes que o Cordeiro dissesse qualquer coisa, eles começaram a cantar um cântico novo. Versículo 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Fala com teu irmão assim: Jesus, ele pega a história, porque ele é dono da história. Fala para ele: a história é dele, ele é Senhor da história. Ele é o alfa e o ômega. Você está aqui mesmo, irmão? Amém ou não? Pergunta para teu irmão: você está aqui, irmão? Você está aqui? Pergunta aí. É porque agora, nessa época online, eu estava contando hoje de manhã que eu dou algumas aulas online. E de repente, quando eu separo a turma em sala simultânea, de repente fica uma ovelha perdida lá. E aí eu chamo pelo nome, né? chamo, e de repente o abençoado não aparece. Eu digo que está só em espírito, e aí eu sou obrigado a removê-lo da sala, porque ele chamei uma vez, duas vezes. Então pergunta, irmão, você está aqui ou está online? Pergunta para o irmão: está aqui ou você está ausente? Está aqui ou não? Presta atenção, a palavra está dizendo que o Cordeiro é dono da história, que ele comprou a sua história, que ele é Senhor da sua história. Era para o apóstolo João olhar e ver assim: você achou, João, que a história do povo de Deus dependia de você? Porque João era um apóstolo, João era um bispo, e ele é retirado do seu rebanho. Você pode imaginar a aflição de um pastor retirado do seu rebanho? Mas Jesus diz assim, a história do povo está na mão de Deus. E passou da mão do Senhor para a mão do Cordeiro. A sua história está na mão do Cordeiro, amém ou não? Mas a história não termina aqui. E eu vou começar a pregar agora, pode? Olha o que, que diz, o versículo 9. Eles cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de receber o livro, abrir os seus selos, pois fosse morto, com teu sangue compraste para Deus, gente da toda tribo, língua, povo e nação. E olha o versículo 10. Vamos ler juntos? Versículo 10. Eu não sei qual a versão que você tá lendo. É, vamos ler juntos? Tu... Agora foi o ensaio, então vamos juntos. A gente está na mesma versão. Vamos juntos? Vamos lá? Os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Amém ou não? Amém. Sabe, na hora que o Cordeiro pegou a história na mão, na hora que o Cordeiro pegou o livro, a primeira coisa que os anciãos disseram foi o seguinte, o Senhor é digno, o Senhor é merecedor, porque o Senhor comprou com o teu sangue. Mas a segunda coisa que ele disse foi, o Senhor separou um povo, o Senhor os constituiu, reino e sacerdotes. Sabe o que isso significa? Quando a gente olha para trás, a gente vê o Senhor redimindo o sacerdócio. Mas quando a gente olha para frente, a gente vê o Senhor levantando um reino de sacerdotes. Eu vou dizer de novo. A gente vê o Senhor levantando um reino de sacerdotes. E agora não é mais sacerdote segundo Arão, é sacerdote segundo Jesus Cristo, da ordem de Melquisedeque. Volta com a figurinha lá, Fabinho, por favor, que não é da Copa nem de lugar nenhum, do sacerdote. Presta atenção, Jesus Cristo colocou uma chapa, uma frase, uma declaração na sua cabeça, consagrado ao Senhor. Amém ou não? Quem tem aí na testa escrito consagrado ao Senhor? Quem tem aí? Olha para o pessoal que tem uma testa maior. O pessoal como eu, que perdeu o cabelo, tem um testão como eu. Olha aí, olha. A testa emendou com a cabeça e está escrito consagrado ao Senhor. Fala para ele aí. Consagrado ao Senhor. Os carecas, por favor, não se sintam ofendidos por mim. Eu estou fazendo um elogio a nós carecas. Amém ou não? Tem lugar para caramba para escrever aqui consagrado ao... Então diga para o teu irmão assim, eu estou vendo a sua testa, fala para ele. Estou vendo a sua testa, que você foi separado para a glória do Senhor. Fala para o teu irmão, está aí na tua testa que você foi consagrado ao Senhor. Será que você assumiu essa posição? Sim ou não? Quantos assumiram essa posição? Presta atenção, assim como Moisés chamou Arão, o Senhor te destacou no meio dessa geração, para que você seja um reino de sacerdotes. Sabe o que significa isso? Deus te separou. Deus não separou o pastor, não. Deus separou todo o povo dele, porque ele nos constituiu um reino de sacerdotes. No Antigo Testamento tinha sacerdote, levita, isso, aquilo, outro. Hoje é todo mundo sacerdote. Fala com o teu irmão assim, você foi chamado para ser sacerdote, fala com ele. Amém ou não? Sacerdotes e sacerdotisas. Sabe o que Deus fez conosco? Deus colocou sobre os nossos ombros. Volta com a figura lá, Fabinho, por favor. Sobre os nossos ombros. E sobre o nosso coração. Pedras. Que falam de nações. Sabe? Nos ombros. Nos ombros e no coração. Quando eles chegavam na presença de Deus, eles tinham um encargo nos ombros e no coração. Tinha o nome das tribos, tinha o nome do povo, tinha o nome do povo da promessa que Deus tinha levantado. Sabe o que significa sacerdote? É levar sobre os ombros do coração um legado, uma promessa, um chamado de que a sua vida é canal de Deus na vida de outras pessoas. Sabe, o sacerdote não chega no altar para falar assim: ah, Senhor, olha que legal minha roupa, olha que legal meu peitoral, olha como eu estou bonito, olha, Deus, meu relógio legal, olha meu carro legal, olha minha eloquência. Nada disso. O sacerdote chega no altar e ele tem um encargo sobre os seus ombros, sobre o seu coração. Ele foi levantado para ser boca de Deus para uma geração. Tem as pedras com os nomes das tribos, mas tem também Urim, Turim, que naquele tempo de Arão eram instrumentos de decisão. O sacerdote é uma geração que decide com base na revelação. Eles chegam no altar e eles carregam no coração a certeza que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Antes de falar do manto, é interessante que o texto diz: não chegue, não exponha a sua nudez diante do Senhor. Tem roupa de baixo. No antigo Israel, falar da intimidade sexual, era falar de fulano estar com as suas vergonhas expostas. O sacerdote não é alguém que chega com a sua vergonha exposta. É alguém que já teve as suas vergonhas tratadas, saradas, restauradas pelo Todo-Poderoso. O problema é que tem muita gente que não sabe que foi chamado para ser sacerdote e anda com as vergonhas em cima da cabeça como se fosse troféu. Vive uma vida de pecados e não se dá conta que está zombando do sacerdócio. Está zombando da posição que Deus chamou para viver. A gente vive numa sociedade que é cada vez mais intolerante, que prega a tolerância, mas é cada vez mais intolerante. É cada vez mais resistente à pregação do verdadeiro evangelho. Deixa eu te falar, aqui nós não vamos tornar o evangelho palatável. Não tem como viver uma vida plena sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem mudança de vida. Não adianta colocar turbante na cabeça, escrever consagrado ao Senhor, mas quando essas pessoas olharem, vão olhar um crente carnal. Não adianta. Quando eu me coloco na posição, eu entendo, eu não sou perfeito, eu não estou pronto, nada disso. Eu sou como Arão, mas agora eu sou descendente do segundo Adão. Eu sou da linhagem de Melquisedeque, eu sou sacerdote segundo a instituição de Jesus Cristo. Então eu sou imperfeito. Sim, eu sou imperfeito. Mas eu fui separado pelo Senhor. E eu carrego isso com tremor e tremor no meu coração. Eu tenho um encargo. Eu tenho um encargo. Quantos têm um encargo por vidas aqui? Quantos estão orando pela sua família? Quantos estão orando pelos seus filhos? Quando você chega diante do Senhor, as pedras estão lá no seu coração e nos seus ombros? Ou a tarefa e o chamado de fazer diferença nessa terra virou bijuteria, virou adorno, virou enfeite? As nossas decisões estão diante da presença do Todo-Poderoso? Ou a gente entra no Santo dos Santos com as decisões já tomadas? Eu vejo muita gente tomando decisão e depois pedindo para Deus abençoar. Eu mesmo já fiz isso. Besta que eu era. Eu achava que Deus tinha me resgatado meu livre-arbítrio e tinha me dado autonomia. Besta. Eu tinha um professor que, quando a gente fazia uma pergunta ruim, besta, ele colocava lá assim, 6, escrevia no quadro. Aí você levantava a mão e falava assim, uma outra pergunta besta, ele ia lá e colocava assim, outro 6. Ele dizia, mais um, você é uma besta completa. Mais um 6, você vira uma besta completa. Eu, durante um período, eu achei que eu tinha essa autonomia. Eu tomava as minhas decisões e levava para o Senhor. Está aqui, Jesus, decidi. Não, os sacerdotes, eles não tomam decisões sem consultar o Senhor. Eles entram com Urim e Turim no altar, no Santo dos Santos, e é do altar e da presença que vem a revelação. Eu vou pedir para você voltar com a imagem mais uma vez só, Fabi. E você que está em casa, me desculpa. Mas está vendo as franjas embaixo do manto do sacerdote? Um sino e uma romã. Até Jesus Cristo, o sino era sinal de que... Pode voltar para mim. Era o sinal de que o sacerdote estava vivo. Porque se ele não tivesse feito expiação de pecados, o que era? Se ele não tivesse oferecido sacrifício pelo pecado, ele poderia ser consumido pela glória de Deus. Mas a partir de Jesus Cristo, o Santo dos Santos está um barulho santo. Porque o único e suficiente sacrifício já foi oferecido. E agora o sacerdote do Senhor não anda com o sino na túnica, anda com o sino na mão, dizendo assim: olha, eu estou vivo na presença de Deus, olha, eu entrei no altar e tem presença de Deus e eu não morri, sabe por quê? Porque Jesus já pagou o preço da minha salvação. Os sacerdotes agora são um povo barulhento, que estão sempre na presença de Jesus, tocando um sino santo, que declara: ele está vivo, ele está presente, ele encheu a minha vida, ele falou com o meu coração. E as romãs falam de prosperidade. Se você procurar um judeu tradicional, ele vai ter em algum lugar na casa dele uma romã. Ele vai ter algum adereço com uma romã, porque a romã fala de prosperidade, de plenitude, do shalom de Deus, da bênção do Senhor que estava sobre o povo de Israel e que em Jesus Cristo é expandido para toda a nossa vida. Os sacerdotes anunciam a presença e declaram uma vida de plenitude na presença do Todo-Poderoso. Eu não sei como essa mensagem chega até você, mas no meu coração ela faz uma revolução. Porque durante muito tempo eu achei que a minha vida com Deus era uma vida de eu apresentar o meu coração, de eu me esforçar para ficar melhor, de eu moldar a minha vida para arrumar, sabe? Eu tenho que caber na forma. Eu tenho que... Não, agora mudou tudo. Agora eu não começo da minha natureza pecaminosa. Ela já foi crucificada com Cristo. Agora eu começo do chamado de Deus para a minha vida. Eu sou sacerdote do Deus vivo. Eu fui separado. Eu tenho um encargo sobre os meus ombros, sobre o meu coração. Eu posso adentrar o Santo dos Santos na certeza que eu não vou morrer, porque o sino que eu toco, eu estou vivo, porque Jesus pagou o preço por mim. Eu posso sonhar com uma vida de plenitude, porque eu fui constituído como sacerdote do Deus vivo. E essa revelação de quem eu sou em Jesus me dá força. É essa revelação de que eu estou por conta de que Deus me constituiu. Ela muda a minha natureza. Ela vai me mudando de dentro para fora. Agora, quando eu lido com os meus pecados, quando eu lido com a minha fraqueza, eu digo: eu fui constituído sacerdote. Eu faço parte de um reino de sacerdotes. Então, essa miséria vai embora em nome de Jesus. Esse sentimento ruim vai embora em nome de Jesus. Às vezes, algumas coisas demoram mais, mas ninguém pode mudar a sua identidade. Fala com o teu irmão. Ninguém pode mudar aquilo que Jesus fez por você. Ninguém pode apagar aquilo que Jesus fez por você. Talvez você não se sinta, às vezes, sacerdote. Talvez você olhe para você e diz assim: ah, pastor, não atingi esse nível. Não tem que atingir. Lembra que Hebreus falou? Ninguém pode tomar essa honra para si mesmo, se Deus não fizer. Mas os anjos disseram que foi o Cordeiro que constituiu um reino de sacerdotes. Pergunta para o seu irmão assim: você acha que Jesus é competente para fazer isso? Pergunta para ele. Você acha que Jesus é competente para transformar você num sacerdote? Sim ou não? Sim ou não? Depende de mim ou dele? Hein, querido? De mim ou dele? Dele. É ele que te constituiu sacerdote. É ele que colocou sobre você novas vestes. E a sua vida vai chegar no lugar, porque você vai se fortalecer na sua nova posição. Você vai viver como sacerdote que honra aquilo que Deus fez por você. Amém? Eu queria te convidar a se colocar em pé. Eu sei que Deus quer fazer coisas novas aqui. Mas me parece que há uma pitada de, para alguns, de incredulidade. É como se você dissesse assim, pastor, legal, bonito discurso, mas para mim não pega, não. Eu sou essa pessoa aqui quebrada, eu é que sei quem eu sou, pastor. Ficar dizendo para mim que eu sou sacerdote não vai resolver meu problema. Eu quero te dizer que você está enganado. Quer dizer que você está enganado. Porque como Arão, nós somos imperfeitos. O sacerdócio de Arão foi interrompido porque Arão era falho. Mas o nosso sacerdócio não é de Arão. Paulo, na carta de Efésios, diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. Ele é fiel e poderoso para fazer. Jeremias diz que o vaso que estava na mão do oleiro estragou, ele quebrou o vaso e fez de novo. Você pode rejeitar a graça, mas é impossível que, estando nas mãos daquele que te constituiu, você não seja transformado num sacerdote. Porque como o pai fez com o filho pródigo, o Senhor faz conosco. O filho pródigo estava todo errado, tinha feito um monte de besteira. O pai disse assim: toma meu anel, coloca na tua mão, toma minhas sandálias, põe nos teus pés, toma roupa nova e veste, porque você é meu filho, você estava perdido e foi achado. Segundo a lei, aquele moço nunca podia ser restituído como filho, mas o pai, em amor e graça, o restituiu como filho. Talvez, se você olha para as suas habilidades, para a sua capacidade, você vai dizer: eu nunca vou poder ser sacerdote do Deus vivo, porque eu sou imperfeito, eu sou pecador. Mas não tem a ver com a gente, foi ele que decidiu. O preço que foi pago para a sua redenção, Jesus pagou. E os céus já celebram que você virou sacerdote. Os seres viventes, há 2000 anos atrás, declararam diante de Deus: bendito seja o Cordeiro, porque ele pode abrir o livro, e ele constituiu um reino de sacerdotes. Tudo que você precisa é tomar posição. É tomar posição. É assumir o lugar que já foi comprado para você. É dizer: sim, Senhor, eu quero. Porque Deus não vai impor isso a você. Sim, Senhor, eu quero. Eu aceito a obra que o Senhor fez na cruz por mim. Sim, Senhor, eu aceito o chamado que o Senhor fez por mim. E vai começar a viver uma vida de sacerdote na presença dEle. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é capaz de traduzir, de revelar ao coração dos seus filhos aquilo que é a tua vontade para eles nessa noite. Eu te peço, Deus, por favor, levanta uma geração profética nesse lugar. Levanta, Senhor, um reino de sacerdotes que o Senhor já comprou para si, neste lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Ah, Senhor.